se liga no mestiço na batida do cavaco. Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um PMX! Seu Saifando, aqui comigo temos o Segui! Arerê! Como é que é o resto mesmo? Love com você. Yeah. Eu nunca entendi que ela falava love. Caralho. Godoka! Já acabou, Jéssica. Puta merda. Não, de novo não, cara. Chega, pô. Ai, que derrota, cara. Muito derrota. Feste! É, essa aí não é boa noite. Eu tinha pensado no negócio, mas é sem graça, então eu vou ficar quieto. E também temos o Sirvini, ele tá vivo. Morreu. Morreu. Fazendo uma aeróbica aqui. Fazendo uma aeróbica aqui, cara. É, não adiantou vocês jogarem os Exus, as pragas todas, o Sirvini tá vivo. É, o Vini está vivo. Esse tipo de coisa não me afeta, cara. Sabe por quê? Porque já faz parte do meu dia a dia. Detalhe pro vocês jogaram, mas na realidade nós jogamos. É uma indireta pra gente aqui essa bosta. É. Sim. Galera! Lembra daquela nossa pauta sobre os jogos essenciais? Que não acabamos? Há muita batalha. E que não são essenciais? Então. Tipo estamos de volta com ela pra continuar aí. Vamos ver se a gente. Não sei se vai dar pra terminar hoje, ainda tem coisa pra caralho pra falar. Não vai não. Mas vamos seguir. Vamos seguir o barco que o Vietnã de dar. Não vai não, cara. Vai dar, amigos, cara. Vai dar pra falar tudo, cara. Quando der meia hora, começa a acelerar a galera, cara. Pô, isso eu faço de verdade. É, Alexandre. 30 minutos de podcast, isso aqui começa a mandar no chat. Ô, meu, utiliza aí. Última rodada. Última rodada. E seguindo seu pet ou pesado. Vai se foder. Vamos lá! Eu vou aproveitar e mandar o Finho e se fuder também, porque ele falou: falta falar das 100 vezes que o Segui iniciou o Path of Exile lá no comentário do PCB do CATEAVIX100. Ô Finho, isso é um bosta também, velho. Vamos começar logo esse podcast. Daqui a pouco vai ter o Godoka que iniciou o Dead Space 2. É. Agora é Segui iniciou o Fallout 4, desculpa. Chupa a sociedade. Falou o cara que vai iniciar um jogo que ele nem gosta. Quem não gosta? Ué, tu não tá falando que a história do Fallout é uma bosta? Ué, mas eu posso gostar por isso, eu só não gosto da história. É a melhor parte do jogo, eu não gosto. Não é? É sim. Dá o cu pra lá. Onde nós paramos no último podcast, Godoka? Nós falamos de Nintendo 64, PlayStation 1 e fliperamas. Oh, beleza. Então vamos passar tudo que pro Play 2, isso? Hoje será Play 2, você tem Xbox. Aproveitando fazer uma... Fazer um retcon PC, safado, pelo amor de Deus, aí. Só tem PC, gente. Não, só tem PC. Lança muito rápido aí alguma coisa de Play 1, Nintendo 64 e fliperama. Depois a gente passa pros de hoje. Cara, de Play 1, jogava muito Driver. Caralho. Da massa, cara, massa. Driver, você conseguiu sair da garagem? Não. É. Você conseguiu sair da garagem? Jogo de carrinha na Driver, o Gran Turismo 2. Joguei pra caralho no Play 1. Twisted tinha que tirar carta também, não conseguia, era burro. Não, era o 4, era o Twisted Metal 3, que era o meu jogo favorito de todos os tempos. Tinha o que mais? Caralho, de jogo a foder, tinha o Tekken 3, eu acho, joguei muito também, até porque era o único que eu tinha. O King of Fighters 96, 97 que eu tinha pra play também, joguei muito, cara. Fala pra nós, você no Tekken, você pegava o Ed Gordo, ficava o triângulo e bolinha e fazendo qualquer bosta e ganhando, né? Não, cara. Quando eu jogava Tekken, eu jogava com o Lei, que era aquele policial lá com o cabelão. Aham. Uhum. É o Bruce Lee, sei lá. É, não, não, o Bruce Lee é o Law. O Lee era o Jack Chan, cara. É verdade, o Law era o Bruce Lee, é verdade, é verdade. Eu usava muito aquele maluco que, tinha um, que era tipo um motoqueiro, tá ligado? Tinha um cabelo pra cima. Esse aí, que era o Paul. E também tinha liberado, eu gostava de liberar os ursão lá e o... Algum deles, por acaso, tinha nome com mais de uma sílaba? Porque até agora foi tudo uma sílaba. Não, são todos assim. Tudo. Ah, tinha o Ben Jack. Tinha o Mitsurugi, né? Ele tem. Não, não, esse é do. É do Soul Calibur. Não, tem o Rei Hashi. Yoshimitsu também, cara. Eu jogava muito de Xiaoyu lá. Xiaoyu, eu tinha uma raiva dela, que ela tava com uma cadeira nas costas. Eu fazia combo em. Tipo, girava 100% da vida. Eu era muito no life, tá ligado? Eu sou, e, na real. Você viu que mais eu jogava pra play e eu acho que era isso aí, cara. Então show. Ô Vini, eu vou só te pedir pra mutar quando não estiver falando. Não, tá? Eu vou ficar com ele aqui sem mutar. Porque. Sabe quando o cara é PA e ele coloca aquelas tampas de margarina na roda da bicicleta assim pra ficar dando aquele barulho? só dificulta, na real. Só deixa o barulho mais pesado, tá ligado? Tá mais ou menos assim teu barulho, Vini. Obrigado. Eu posso ficar apertando e desapertando pra fazer tipo um remix, tá ligado? Eu faço uma aeróbica aqui também. Isso é legal, cara. Mas todo mundo quer falar de Play 1 aí rapidinho? Não, não, Play 1, não, a gente já falou. Já. Tá, então só o Vini que tinha que falar. Era só o Vini, tá. Vamos pro Play 2 então. Mas era só Play 1, não era Mega ou o Flipper também, não tinha alguma coisa assim? Não. Nos anteriores teve. Mas seu espaço pode. Já acabou. Volta lá e comenta. Mas eu gostaria de ter a minha réplica, senhor. Ah, sim. Vai. Vai, dois de cada, vai. Dois de cada, no máximo. Não quero mais, toca o barco aí, vai. Porra, é que foi assim no podcast, eu não falava dois. É, cara. Ah, de fliperama, então vai. Tartarugas Ninja e o. Porra, o do Super-Homem lá, que era o Super-Homem Vermelho e o Super-Homem Azul. Tinha isso, eu nem conheço. Não era Morte Retorno? É, essa porra aí, era terrível, mas era muito. E era de flipper e demais, o que que era? Mega. Mega. Ah, de não, Mega Drive. Nintendo 64, que Mega Drive, velho, vocês tão doido. Mega Drive, que é o jogo dos campeões da Mega Drive, cara. Super Nintendo, o vídeo já tá voltando. É... podcast pra trás, pode falar que você quer. Não, não, só falar o seguinte, então. Era do Super Nintendo ou do Mega? Qualquer um, cara. Nenhum. Super Nintendo era o Mega. Super Nintendo, Mega Man X, Mega Drive, o joguinho dos X-Men, que era foda pra caralho. Valeu. Super Nintendo era o Mega Drive? Mega Drive era o Super ZLR, pronto. E o do 64? 64 era o do GoldenEye, né, cara? Que é o único. Opa, isso aí sim. Cara. Só o 64 eu jogava GoldenEye. Isso aí. Resto do lixo. Deixa os garotos brincar. Vamos começar então com Play 2. Godoka. Vai lá, Godoka, manda aquele ao vivo. Vou mandar aquele jogo que eu joguei uma vez no Play 2, o resto eu só joguei no PC. Que é GTA San Andreas. Pô, velho, isso tá na minha lista. GTA 3, ele... Vice City San Andreas, cara. E puta que pariu. Eu acho que foi a primeira vez que eu joguei um jogo assim, um jogo adulto, sabe? Um jogo contraventor. Contraventoso. É, mas ele é adulto tipo Peppa Pig, né, cara? Vai tipo ser... Peppa Pig, que é Peppa Pig como prostituta, assalta carros e mata pessoas. E ouve música adulta também. Ouve música adulta. Mas, cara, era um jogo completamente diferente de tudo que eu joguei. Foi a primeira vez que eu joguei um jogo de mundo aberto. Você podia se nunca jogou GTA, nunca jogou GTA 2, cara. Não, não. Foi primeira... lotava lá, era. Não, foi a primeira vez que eu joguei um jogo não linear, cara. Um jogo que eu poderia simplesmente parar e fazer o que eu quisesse. E nunca mais voltava as missões. E, né, nunca mais voltava as missões. Até hoje eu não zerei. Eu comprei por 50 centavos GTA San Andreas e até hoje não zerei. Eu acho que eu até desinstalei isso, entendeu? Mas o GTA 3, cara, eu lembro que eu fiquei abismado quando eu vi um carro capotando e pegando fogo. Eu falei, cara, isso tá muito real. Essa chuva tá muito real, cara. Na época, aqueles dedão quadrado era o máximo que você tinha de gráfico. Quando saiu o 3, cara, e aí eu descobri que dava pra editar no Paint o skin do cara. Sim. E eu ficava criando jaqueta pra ele. Fazer tatuagem cagada na cara dele, velho. Sim. Ah, cara, mas é que nem eu falei, tipo, pra mim a única diferença do GTA pro Driver era as pessoas andando na rua, porque o resto era tudo igual, cara. Não era, cara, não era. Não, tá louco, velho? Eu digo o primeiro GTA. Primeiro? GTA tem nome de gente, né? Dirigidor. É o tem nome de gente, GTA. Ah, é, que tá ali o GTA Silveira ali. GTA Schneider. Chega ali o GTA Schneider pro Godoca ali. Ah, tô com dor de cabeça, tô com dor de garganta. Ah, toma de pirona ali. Sem de pironas. Sem de pironas. Eu sou apenas um cara que prescreve de pironas pra diversão. Ah, cara. Mas o. Pra mim, assim, o 3, quando saiu, velho, tipo, era muito foda, cara. Mas daí tu começa a ver que eu acho que tinha só 5 pessoas de pedestre, porque era tudo igual. Cara, é, recentemente na Steam, eles estavam vendendo pack, velho. Cara. É. Recentemente na Steam era o Liberty City Stories, o 3, o Vice City e o San Andreas. E tava tipo coisa de 4 reais, assim, esses jogos, sabe? Aham. Eu não vendi isso de carta, não conseguia comprar. Cara, eu não animei, não. Resolvi ficar só com o San Andreas. O Vice City, o Vice City era do Play 2? Era. Era do 2 já? Já era, sim. Já. É porque eu joguei no PC. O San Andreas eu jogava no. Eu jogava na casa do amigo meu que tinha Play, porque daí ele ia lá na parte que dava pra jogar com duas pessoas, tá ligado? Aí era um split screen, muito cagado. Não, não, não era split screen, era os dois na mesma tela. Até que se não, afastava, se afastava. Não, o split screen é quando a tela é dividida. É? Mas não é que se tu afastasse muito teu personagem do outro cara, daí criava o split screen, cara. Ah, sim, mas tinha que afastar muito, assim, porque a câmera ia dando zoom, assim. Ah, eu mas lembro que eu jogava em split screen, então. Os dois iam andando juntos, assim, cara, era muito foda. Ele dirigindo uma caminhonete e eu ficava no capô, assim, dando tiro nas pessoas na rua, assim. Era muito foda, cara. É um jogo educacional, né, cara? É, o meu GTA preferido até hoje, que eu queria muito um remake, é o Vice City, cara. Ah, eu também, cara, eu também. De verdade. Ele tem um remake chamado Hotline Miami. Pô, mas vai sentir uma vibe que era muito massa, cara. Eu não sei explicar. Eu acho que eram as cores, velho. As cores eram muito fodas, velho. Quando tu pegava aquela primeira lambretinha estacionada no beco, começava a tocar Billie Jean, aí eu. Cara, esse é o jogo que eu quero jogar. Esse é o jogo, cara. Muito neon naquele jogo, sabe? Sim, era massa. Ele me pegou mais do que o San Andreas, cara. Tipo, sempre assim. Sempre achei mais foda. Eu me diverti muito mais com o San Andreas, especialmente quando eu tava pra jogar online uma época lá, que maluco, eu dava tanta risada nessa bosta. Uhum. Mas eu gosto mais do Vice City. O Vice City acho que tem um lugar especial no meu S2. É, eu tô nessa mesma vibe também. Tava foda. Mas o San Andreas, ele tinha muita coisa pra fazer, né, cara? O cara tinha que ficar comendo, o cara tinha que ficar se exercitando. Sim. Virou tipo um The Sims, assim. Não, se você ficar exercitando, não. Se esse dia tá lá, Bago Vix, você fica pronto. Ah, tá, né, cara? Nossa, o cara lembra do código, velho, tá louco. Bago Vix, Hisoyam. Isso eu lembrava. Isso aí eu não lembrava. Nossa, cara, eu sabia todos até pouco tempo atrás. Eu voltei a jogar, né? Sim, né? E o cara vai jogar, já vai nos cheat ali pra. É, daí na vida real, o cara é um gordo no jogo, é um bombadão. Cara, mas tinha uma coisa que eu odiava no San Andreas, que era aquelas porra daquelas guerras de gangue lá, tá ligado? Que, mano, não importa onde você estivesse, aparecia um pop-up enorme falando: você está perdendo seu território. Foda-se. Nossa, meu território, cara. Eu não me importo. Mas aí chega uma hora que você perde tanto território que você é obrigado a defender pelo menos um deles, senão você não consegue continuar o jogo, tá ligado? Você. Uhum. Fala, cara, que merda, mano. Cara, eu consegui. E tipo assim, quando você cheata, você percebe que o jogo tem os erros graves, cara. Que porra que é só quando cheata, né? Aquela área ali, eu consegui dominar quase tudo. Aí chegou um cantinho, um territóriozinho que era dos amarelos lá, que eu não sei, era amarelo o território. Era um chinês. Não. Só conhece os balas e o. Os hispânicos. É só esse que sabe. É os balas e o. Como é o nome da rua lá? Gover Street, eu acho, sei lá. Groove Street. Groove Street, isso. Os hispânicos lá, ninguém. Todo mundo caga. Os amarelos e os azuis, todo mundo caga. Sim, é tipo, sobrou um território minúsculo dos hispânicos. É, e não tinha um filho da puta no território pra você conseguir gerar a briga de gangue. Acho que você tinha que matar 3, 5, alguma coisa assim, né? E já começava. Aí sempre tinham 2. Ou seja, você não consegue 100% dos territórios. Ah, você tava usando o código, spawna um carinha mais ali, não, não é pra tanto, né? Não é pra tanto. Essas coisas do trabalho. Não, eu botava tipo um pedestre com katana atacando todo mundo, não conseguia botar um pedestre maluco, né, cara? Era engraçado. Pedestre de palhaço com katana atacando todas as pessoas. E os carros explodiam e saiam flutuando quando encostava neles. Né? E o cara não conseguia summonar um maluquinho ali pra. Era bem desigual a coisa, né, meu? Então tá, cara. Sandrés. Acho que, se não me engano, era o Marcel lá do CV que tem amor eterno com o Sandrés. Né? Todo mundo tem, cara, de ter assim. Ele é genial, cara. Ele é um jogo muito bom. Eu ainda tenho mais no Vice City. Cara, eu gastava horas. O Evandro tem problema com negros, é isso. Pegando uma moto, entrando nas autoestradas e correndo a milhão desviando os carros, cara. Essa parte de desviar os carros, pra mim, ela não funcionou muito bem. Então eu morria bem fácil. Cara, eu dirigia muito bem em San Andreas, cara. Só no San Andreas. Não tem como, o programa é muito ruim, cara. No San Andreas? Dirigir moto era uma delícia, cara. O motor gostava que você pegava aquelas... Era bacana. Aquela, como é o nome da motinha que era moto de Harley? Tipo rally não, sei lá, de terra. De motocross. Eu não lembro. Eu sei só a tipo, Harley que era a estrada. Ela era muito rápida e, cara, era tão quebrada que, tipo, você tinha um... Era engraçado, cara. Era mais rápido que as motos ninjinha lá, sei lá, tipo, era muito foda. Eu gostava da Lambretinha, achava maneiro. Eu gostava da Lambretinha do Vice City, velho. Tá Vice City tocava Billie Jean. Cara, eu juro pra vocês que eu tentei gostar de GTA, cara. Eu não consegui, velho. Você gosta de Dynasty Warriors, velho. É, porque eu gosto de qualidade, tá ligado? Tá bom. Falando nisso, o editor da DC passou aqui e te deixou um beijo. Isso só confirma o que eu tô dizendo. Zeist, cita teu jogo aí. Então vou começar com Dynasty Warriors 5 Empires. Puta que Jesus! Cara, é que vocês não têm a vibe de beat'em up, cara. Vocês são acostumados. Não, eu curto muito beat'em up, cara. Hack and Slash, tampa. Beat'em up eu curto. É verdade, isso aqui é Hack and Slash. Eu mesmo que fiz essa definição pra mim mesmo e tô quebrando ela. Tu acredita nisso? É pra se enganar, tá ligado? Não, é bom, é beat'em up, é bom. É, a diferença do Hack and Slash e beat'em up tem uma espada. Nenhuma. É, não vou tirar o mérito disso. Ah, cara, pô, mas eu curto pra caramba, cara. Ficar a vibe de ficar 2 horas e meia apertando o botão B. Uhum. Faz como de 8 bilhões de inimigos mortos na tela, tá ligado? Exato, porque é tipo a vida real, tá ligado? As pessoas ao meu redor são insignificantes. Ah, tipo, God of War não vendeu milhões assim? Uhum. Cara, eu tentei jogar God of War, que nem vocês falam, tipo, apertando o botão quadrado, cara. Você não passa na segunda tela. No cheat code, você faz. Não tem, cara. Não tem, trainer. Ah, é exclusivo. Eu cago pra jogo exclusivo. Eu também. É que eu não tenho trainer, né, Godot? Não, é porque eu só jogo PC, cara. Se o jogo é exclusivo, eu tô cagando, eu não vou jogar. Uhum. É, pra console, não tem como, realmente. Então você pode experimentar, cara, Godot. O Dynasty Warriors tem todos pra PC, a partir do quarto. Vantagem, Godot. Você pode voar, pode ter um dragão andando de cabeça pra baixo, de trás pra frente, no meio da tela. E PC, vocês estão ligados que é PC, né? PC é da dita. PC é da direita, dá uma. E mulheres, sente a vibe, sente a vibe. Sente a vibe. Tem um que tu vai adorar, que é o One Piece Pirate Warriors, cara. Esse sim. Vou tomar no cu. Esse aí, Godot, você pode pôr até o Naruto, se quiser. Naruto, que qualidade, hein? Qualidade. Eu posso cagar na mão e esfregar na tela também. Dá pra jogar com o Goku também, não? Dá. O PC dá pra fazer. O cu de todo mundo dá pra jogar. Não é muito bom pra PC gaming, mas aí eu te pergunto, tipo, são todos iguais mesmo, assim, tipo, tem uma diferença de um pro outro. Ah, tem, cara, tem. Esse que eu escolhi, o Seu Empire, por exemplo, a diferença que tem é que você pode criar seu próprio personagem, seu próprio chinês matador. Pô, cara, tem, hein? Maneiro. É que nos outros você só escolhe assim, os chineses matadores da... desse período maluco dos três reinos aí que. Ah, que, tipo, metade do filme de Kung Fu se passa nesse período aí. Eu posso ser, quer dizer que eu posso ser o Fong Sayuk, por exemplo. Você pode criar seu próprio Fong Sayuk. Ou tem o Fong Sayuk no jogo já. Não, não tem. Você já ganhou um jogador assíduo já, velho. Fudeu. Ele compartilha a conta da Steam com ele que o Vini nunca mais desliga o computador. mas e a historinha é legal? Não existe. Cara, é a história maluca desse período de terrenos, cara. Todo mundo traindo todo mundo. É tipo uma novela mexicana, só que na China. Só que na China, cara, e com o negro lutando Kung Fu, tá ligado? Pô, muito maneiro, hein? É uma novela mexicana com os chineses. Com os chineses, então em vez de eu ficar comendo taco, eu tô comendo cachorro. Depois vocês vão comer o seu cu. Cara, a história é legal, porque e os caras têm um trabalho da porra, tipo, tem 50 personagens pra escolher, cada um tem uma historinha. Porra. É tipo o jogo do Grammar Cornell, só que no período chinês, assim. É mais ou menos isso. Vini curtiu, o Vini vai atrás. A história do Bernard Cornwell. Se eu gostasse de mitologia chinesa, provavelmente eu jogaria, mas não é o caso. É, porque não é mitologia chinesa, Vini, é história chinesa. Ah, cara, não vi e não aconteceu, cara. Não tava lá pra comprar. É, eu concordo. Tava lá. Sei. Baseado na sua visão, o mundo nasceu há 25 anos atrás. Mas é uma teoria. Nasceu não, né? Mas tipo, se tornou relevante. Sim. Ah, isso com certeza, né, cara? Com certeza. Se não tem resenha cagada do Gariba. Completa. Nem versão forró. Ou promessa do Flammer não aconteceu pra mim. Será que se o Gariba fizesse uma resenha comprovando historicamente os fatos desse jogo, seria legal? Porque sim, Corta aí, editor. Tem que editar de novo. Tá ligado que você vai ter que colocar agora um chihuahua vestido de peru numa lata de lixo segurando um espadalão, né? Vou pegar o mesmo outro banner. O mesmo, né? Só botar uma espada. Caralho. Nossa. Então vou continuando aqui. Vini, Play 2. Ah, cada um fala um, depois vira, não lembro como é que era o esquema. Cara, é mesmo? É dois de cara, assim? Ih, cara, faz tanto tempo que eu não gravo isso. Um de cada, vai. Tá, um de cada. Vai, Vini, Play 2. É um de cada, depois. É, pula pro próximo aí. Vai, acelera, então. Não deu nem meia hora ainda, tinha dado. Play 2, aqui tinha os GTA doido lá, então vou falar de Shadow of the Colossus, que tá na minha lista. Cara, eu é acho bom, já... É um lixo. Eu gosto da história em geral, do plot, porque não é bem uma história, né? E, cara, eu gosto da vibe, que é tipo um jogo mega silencioso, mega solitário. Só que eu acho a jogabilidade meio ruim, velho. Tipo, do nada o teu boneco tá andando e tropeça, assim, do além. Você é tipo, caralho, o que aconteceu? Não faz sentido, velho. Pirote, joga Dead Space. Os Colossos são incríveis, na real. Eu só achei meio. Eu achei meio foda assim, cara. Eu peguei um dia pra jogar assim. Eu achei foda. Mas eu fiquei muito tempo andando naquele cavalo, tá ligado? E não achou muito porra nenhuma, né? Não, cara? Achava nada. Eu levantava aquela espada. É que tem uns que é foda mesmo, que demora pra caralho pra você achar a entrada. Tava lá o lugar Evandro jogando. Tava lá o Evandro montado no cavalo há tanto tempo, tava tocando a música tema do Capão. Ninguém ouviu, Vini. Deu uma bugada aí, Vini. Capão criou. Programa que é a música tema, é o Chorão, começou um beatbox aí. Cara, eu achei estranho, né, que quando tipo, você mata o primeiro, começa a tocar uma música triste, né, cara? Aí eu pensei, pô, tem alguma coisa errada. Esse é o vilão, por que ele tá tocando essa música tão triste, né, cara? O que será que tá acontecendo? O que eu tô fazendo de errado? Por que o boneco não parece estar gostando de fazer isso, tá ligado? Tem isso, os colossos não tá... Não tá cor, né? eles não estavam de boa, tá ligado? Tava, cara. Você que foi destrambelhar o negócio todo, cara. É que você não percebe isso até tipo o final, basicamente, do jogo. É porque é o vilão do jogo, cara. Você é o vilão, cara. Não é que você é o vilão, você é tipo um cara mega egoísta, assim, tipo, vou matar esses putos porque eu quero salvar essa piranha que eu dou moral aqui, tá ligado? É a porra do jogo que não faz com nenhum, cara. É o cara matando um monte de galera que não tinha nada. É o. História porque a mina morreu e ele não sabia lidar com isso. É o Will Smith no Eu Sou a Lenda, então. Ele que era o vilão no fim das contas. É, mais ou menos. A guria morre, aí ele fica sabendo que lá nesse lugar onde tem os colossos tem como ela trazer de volta a vida. Ele chega lá, uma voz fala pra ele que se ele matar os bichos, ela volta. Rola um milagre, né? Rola um milagre. Aí ele vai lá e começa a matar os bichos. Essa voz que é o capiroto, né? Isso. O capiroto tá... Ele tá tipo retalhado, né? Tem pedaços dele nos colossos, né? E no final ele vira literalmente o demônio, né, cara? Tipo, o bicho preto, aquela sombra, sei lá, que merda, como chama aquilo, não sei. É no final, né? É no final. Faz tanto tempo que eu joguei, tem uns lapsos de... É, o final literalmente ele vira o capiroto, a mina volta mesmo. É que tá, a mina volta mesmo. Ela volta? Volta, então, o bicho com... Mas ele pagou um preço sinistro por isso. Não, como normal, ela volta normal. Só que é como um zumbi, aí é o bicho cumpre a palavra dele. Aí você fica pensando, pô, esse monstro é o vilão mesmo? Ou é o cara lá que... Tá tentando ajudar, sei lá. Cara, é bem dúbio, assim, tá ligado? É muito dúbio. Mas só que dá uma tristeza quando você vê que, tipo, mata os colossos lá, né? E, tipo... ele sofre pra cacete, entra aquele bagulho preto nele, você fala, caralho, tipo, velho, isso não parece um jogo, você tem que matar mesmo. É, porque eu tô com uma puta música triste, uma fumaça. Eu posso. Como é que é? Eu posso me recusar e ser brother dos colossos, tá ligado? É, tipo, eu vou ficar parado do lado de um colosso, tipo, durante 50 horas. Cara, por que ele não vira brother dos colossos, desde que eles ficam, tipo, todos os colossos em roda cantando Kumbaya ao redor da mina e trazem ela de volta? É porque nem todos têm mão. O pessoal fala muito bem também. Aiko lá, tá ligado? Então, ele é prequel do Ico. Não, ele é depois do Ico. Não, é antes, cara. Você não percebe. Porque o carinha de volta à vida como um bebê chifrudo. Ele seria o primeiro bebê chifrudo. O que eu tô falando não é da história, ele é depois do que saiu. Saiu depois de Ico. Ah, sim, ele saiu depois do Ico. E ele é prequel do Ico. Ico me deu uma preguiça demais. Qual que é o nome? Guardian? Então tem esse Ico aí. Esse Ico aí é aquele jogo daquele grifo com chifrinho voando, não, e tal. É Last Guardian, tá? Que nunca vai ser. Esse Last Guardian já saiu ou não saiu? Ele é tipo já. Chinese Democracy dos Não, ele já foi cancelado já. Ele é o StarCraft Ghost. Nunca vai sair. Só serviu pra acabar com suas esperanças. Ou ele já foi cancelado, né? O The Last Guardian. Ah, eles cancelam, voltam. Não, é que tipo, rolou na E3 aquele trailer lá, o pessoal deu um hype fudido, depois já foi cancelado. Não sei, não tô esperando mais nada, na verdade. Eu nunca esperei, eu nunca, nem vou jogar, na realidade. Então, posso falar o meu maneiro de Play 2 agora? Que eu... Não, acho que vai. Tá faltando gente, então, tá, o Ivan? Não. Tá. O Kodoka não vai falar, porque não tem, né? Eu já falei o GTA. Kodoka já falou. É verdade, falou. É. Pode falar. Eu jogava pra caralho e que eu curti era o Soul Calibur, cara. Soul Calibur. Dá pra fazer os cavaleirinhos, tipo, os carinhas lutando artes marciais lá e tal. Tipo, o Siegfried lá, com o espadolão enorme, gigantesco também. Era maneiro, cara. Foi. Podia fazer o teu carinha. E era um jogo de luta que utilizava a ferramenta do 3D a favor dele, né? E, tipo, não ficava só aquela coisa do... Tipo, tu ficava de um lado do outro espancando que nem no Street Fighter, né? Podia rodar na luta e tal, podia editar bem o teu carinho. E o gráfico ele ajudava, cara. Era um gráfico legalzinho. Tinha uma história maneira também, que era espada do mal lá, o diabo para. Foi o Calibur legal que a história vai continuando, né? Realmente. Era massa fazer os personagens lá, cara. Você botava umas roupas escrotas, tá ligado? Tipo. Já tinha os de Play 2, não tinha? Já tinha. Ah, tá. Era engraçado, você fazia sempre fazia personagem de espada, óbvio, porque os de Nunchaku eram muito bosta, cara. Sério. Você vai entrar de Nunchaku numa luta de espada? Oi? Você vai entrar de Nunchaku numa luta de espada? Pô, bom, também era aquele, né? Daquela que era tipo cafetete, cara, daquela guriazinha que era rápido pra caralho, cara. Pô, é, não lembro direito. Eu lembro que tinha... Tinha o cara que parecia uma mulher, que tinha uma... Tipo, uma rapier lá. Ah, é, Siegfried, não. Cervantes. Cervantes. Sei lá. Acho que era Cervantes. Era Cervantes. Siegfried era o cara que parecia um... Que tinha um espadolão enorme, não é? Pode... É, então, é mesmo. O Siegfried era um que parecia um cavaleiro do Zodíaco com uma espada gigante. Isso. Então, espadolão enorme. Siegfried, como é que é o nome? É Soul Calibur. Soul Calibur. Soul Calibur. A armadura dele era feia pra caralho. É verdade, parecia um cavaleiro do Zodíaco mesmo. É, é verdade. Eu não... Eles não podiam usar mais o nome Soul Edge porque tinha uma empresa chamada Soul Edge. Pessoa... Soul Glow. Usa Soul Glow, é mais fácil. E o teu dado Soul Glow, cara? Imagina que foda. É, daí o herói do jogo não é mais o Siegfried, agora é o Evandro. É o Ed Murphy. Só tem Ed Murphy no jogo, tá ligado? Ah, esse negócio de editar os personagens que é legal, não sei. Soul Glow, só tem o Ed Murphy, tá tocando... O que é mesmo lá do Beverly Hills, um tiro da pesada lá? É... Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Trilha de 3 horas disso, tá ligado? É, e repete. Esse que tinha um bicho meio esquisito, que era meio sadomaso. É o Voldo. É, Voldo. Voldo, é esse mesmo. Era muito estranho. É, ele tinha, tinha umas garras, né, nas dedos. É um catar indiano. Isso, era um catar, é verdade. Tinha um pacotão muito esquisito. Eu não reparava nisso. Mas, o Godoka manjador é que de rola. É que eu nunca joguei. O Godoka no bar. Eu nunca joguei, eu só vi concept, saca? Aham, sei. No concept, o... Foi pra São Paulo, viu o showzinho do Parjame, nunca mais voltou mesmo. Foi no bar dos manjadores, aí para ligar, é. O que acontece no bar, fica no bar, né? Sabe como, sabe o jeito. O Godoka, tem mais algum de Play 2? Acho que não. Não? Swaste? Ah, eu vou pro outro espectro, né, cara? Esse combo tiveram. Swaste e os seus jogos de navinha, né, cara? Caralho. Esse Combat, né? Esse é o zero último, acho que o último que saiu pro... É, o último bom. O último bom, depois só saiu o outro pra Xbox que não tem. E o Infinity que é, tá online essa porra. Pelo nome é ruim. Não, é ótimo, cara, só que é online essa merda. Ai, cara, eu não quero ficar comprando dinheiro pra ficar voando nas minhas navinhas, cara, meus aviões. É verde e azul, tá ligado? Eu tava rindo aqui que nem um retardado. Da hora que o Evandro falou assim: porra, jogo das navinhas é foda. Cara, eu lembrei dessa merda, velho. Caralho, vai se fuder, velho. Imagina só uma mistura de Ace Combat com Dynasty Warriors, cara. Dynasty Combat, assim, tipo, nossa, os caras lutando em cima pior jogo caras, do mundo. Assim. Os avião batendo nos outros, assim, com espadas. Não. O cara em cima do avião voando, lutando tipo, com o outro magrão pro lado. Como é que cara, um desenho 3D lá, ou como é que era? Outros aviões. Oi? Como é que é a vibe dos bagulho 3D lá, o da estátua, que é uma imagem, uma ilustração em 3D? Não, como é que era? Do podcast eu não lembro. Ah, da estátua é foto 3D. Isso, foto 3D chamada estátua. Os caras tretando em cima do avião, batendo em altas fotos 3D. Eita, porra, altas vibes. Foto 3D chamada stealth. Stealth, tá bom. Stealth? Stealth. Ah, esse Ace Combat Zero é o último e é o melhor, cara. Tipo, é narrado como se fosse um documentário, tá ligado? Assim, de uma guerra que passou um tempo atrás, você fica jogando os pedaços dessa guerra, assim. Narrando a história de um cara que era o fodão da guerra. Mas eu quero quero explosão, tipo o Michael Bay, cara. Que porra de. Ah, mas tem muita explosão. Ele, as navinhas, elas viram uns robôs ou não? Não, infelizmente não, cara. É avião real. Avião no mundo real. Caralho. Aí eu sei se ia chorar, né, cara? Eu acabei de descobrir que teve spawn em algum Soul Calibur, velho. Teve. Caralho, na versão do eu acabei de ver o Ezio Auditor aqui. Eita, eu preciso jogar isso, a versão do spawn e falar pro pessoal que é ruim. Vai jogar 100 horas. 120 horas do jogo. 120 partidas com spawn, tá ligado? A missão de vida do Segui é consumir tudo que tem no spawn na vida e falar mal. Que é ruim. É. Como se. Como eu, tipo, todo mundo já sabe que é ruim, mas alguém tem que ir pela causa, tá ligado? Pela ciência e. Mandar a bandeira, cara. Exato. Te mandar um filme, um curta fan-made do Spawn, então, pra te falar mal depois. Ah, é aquele lá que é. Aquele curta é maneiro. Que era fudido lá. Aquele francês lá. Ah, não, a gente tá falando aquele que mostra, tipo, acho que é no mercado, que depois mostra um pavão enorme aí. Lá. Pô, é maneiraço isso aí, cara. Mas esse tá no podcast de alguma coisa, não é isso? Fanfilmes, isso, esqueci o nome. Ah, eu lembro, provavelmente foi o que falei. Mas a gente vai falar, ou não. Esse pato nem participou. É, como eu disse, deixa eu falar. Ai, ai, o. Seguinte, tem mais algum de Play 2 aí? Não, foi o GTA, não quero pensar em mais nada, não. Vini também não? Então, cara, o que a gente tem em seguida aqui? Que rivalizava com o Play 2 era GameCube? Ah, eu tinha só queria fazer um breve comentário de que tem aquele. Mas que tem aquele jogo do. Só pra falar daquele jogo lá do. Que tinha pra Play 2 também. Que é aquele lá da Disney, cara, que tem os personagens da Disney Kingdom lá, Kingdom e o Hearts. RPGzinho. Kingdom e Hearts. E Combat. É uma bosta, eu odeio essa porra desse jogo. Dynasty Warriors. Bicho do jogo. Uma merda. Odeio Kingdom Hearts pro PlayStation 2 pra me fazer gostar menos ainda desse tipo de jogo. O Vini odeia tanto que até teve um derrame. Cara, eu achava legal esse Kingdom Hearts até o segundo, até a Square começar a ser Square. Eu nunca joguei. Era legal, assim, era legal, assim, era um joguinho legal, mas depois começaram a complicar a história, começaram a encher de personagem original, em vez de focar no da Disney, tá ligado? Começaram a encher de personagem original, e a história foi ficando complicada, e não sei o que, e... Oh, aí você tem que acompanhar, aí você tem que jogar o do PlayStation Vita, o do PSP, e o do Play 2 pra, tipo, entender a história, tá ligado? Voltando pra pergunta do Evandro aí, no papel que rivaliza aí com o Play 2 é o Wii, né? Mas na prática era o. Era na época, né? Eu tô indo pela época. Era o Xbox, o Dreamcast e o GameCube mesmo. Isso. Nossa, o Dreamcast existia ainda nessa época? Cara, eu. Assim, né? Eu não tenho nada desses aí, cara. Eu não tenho nada mesmo. Vocês cara, eu tenho. Eu separei também. Fica à vontade. O GameCube é do GameCube que tu tava falando, né? Aham. Uhum. É, também. O GameCube não foi tipo um tiro no pé da Nintendo, assim, um negócio de. Foi o último tiro no pé dela, assim. Eu acho que assim, tipo, não é foi porque tanto. Porque depois eles começaram a atirar em ponto vital, né? Mas... tipo, é que não era tanto o tiro no pé, mas tipo, velho, quanto o Play 2 não dava, tá ligado? Então, tipo. Foi do jeito que dava pra ir. É porque, cara... A única coisa que valizou com o Play 2 foi que o Xbox. Não, também não muito. Nada, não, cara. Não muito. É nada. O Xbox. De rivalizar mesmo, nada. O Xbox ele rivalizava com o Play 3 já, cara. Não, o Xbox. Sim, cara. O Xbox 1. Xbox, né? O primeirão lá, o quadradão feio pra cacete. Era pra rivalizar com o Play 2, cara, mas não tinha. É que na época, cara, na época rolava muito pirataria, velho. A Nintendo foi lá e fez mini disc. Ninguém tem essa porra tão. Foda-se! Paulo Fuda Nintendo. Só que a diferença, cara, é que, tipo, velho, rolava uma pirataria absurda, assim, tipo. Uhum. O pessoal da Sony, tipo, abraçou isso, cara. Falou, caralho, tipo, vende console pra porra, velho. Então, vamos que vamos, a gente não vai sair no prejuízo. Pra Sega já foi diferente, eles começaram a tentar combater essa pirataria. É porque eles não estavam de olho no mercado, né, cara? Aí que bosta, cara. Aí tem mesmo. E aí a SEGA não aguentou, velho. Tentou e se fudeu. Morreu. Infelizmente, porque Dreamcast foi o jogo mais legal que eu já tive. Não viu o dinheiro entrar, né? Dreamcast, que eu conheci, é a evolução do Mega Drive. É isso que eu entendi? Isso que eu escutei? É isso? É só da SEGA. Só que era bom, né? Só que era bom, Godoka. Por exemplo, o pior jogo do Dreamcast, Sonic. Por quê? Porque Sonic é o pior jogo da franquia da SEGA. Porque os caras começaram a cagar. Não, aquele Sonic 1 lá era maneiro, cara. Era bonito pra cacete. Tinha uma baleia que parecia de... Sonic... Ah, nossa, aquele Sonic do Mega era legal. Parece uma baleia foda. Aquele Sonic escuro lá, nas pedras, nas baleias. Ah, não. Parecia uma baleia muito foda. Você vai ver, parece uma marmita azul, tá ligado? Voando assim, entendeu? Parece uma capa de chuva hoje em dia. Olha isso, cara. Não. Uma marmita assim. Sonic no mundo real, sem cor vibrante, sem LSD. Que porra de Sonic é essa? Olha a baleia aqui, cara. E a fase que você tinha jogado com... Ah, não, peraí. Tá falando daquele Sonic, cara. Aquele Sonic 3D, cara. Isso. Sonic Adventure. Ah, isso é um lixo, cara. Isso é um lixo. É um lixo. Na real, é sim, Sonic é um lixo. É sim, cara. Eu buguei por um minuto. Esse 3D é um lixo. Tem que ser de plataforma, né, cara? Tem que ser de plataforma essa porra, né? Se vai ser ruim, faz ruim direito, tá ligado? Mas sabe o que é, o Vini? Tem que ser bom, só isso. Então, é que o seguinte, nesse Sonic Adventure, a SEGA esqueceu que o Sonic era um jogo de plataforma que tinha velocidade. E fez um jogo de corrida, tá ligado? Basicamente, com alguma plataforma exatamente. Que era meio estranho, porque era 3D. É, com plataforma que você caía, sempre que você pulava. É que nem que tu pegar um jogo que é Gran Turismo, e daí tu pega e tu tira o carro, daí tu faz Gran Turismo com pessoas correndo na rua. Shinerai. Não! Shinerai. Ah, beleza. Vai lá, aí tu vai lá, tu começa a escolher, tu vai montar teu bonequinho, daí tu provavelmente vai ser um keniano, daí tipo, você sabe, tipo, não faz sentido, cara, não vai ser um jogo bom essa merda. Vai ser um keniano? Por quê, cara? Correr São Silvestre. O cara vai correr São Silvestre, vai correr. Puta, eu buguei. O keniano, o jamaicano. Foda, né? Cara, e a fase que você tinha que jogar com o gato, cara? Que tinha que ficar pescando. Que gato? Nesse de Sonic Adventure, hein? Eu não lembro muito, cara. Eu não gostava muito dele, na real. Tinha que jogar com um gato roxo, enorme, assim, com uma vara de pescar. Tinha que ficar... Era um jogo de pesca, tá ligado? Eu achava ele bonito e... Porra. Pô, e aquela... Jogo de pesca é um treco triste, né, velho? É um treco muito, muito nojento. Tinha um cara que era muito bom. As duas maneiro, cara. Tinha um que era muito bom, cara. Zelda. Ah, não, é muito não. Tiozão esse Evandro, né? Do Zelda, cara, tiozão. Do Zelda, tipo, aquela filha da puta. Ah, vai se fuder, porra. Você passei de jogo de pesca, que tem um gráfico decente. Cacete. O bicho falava que eu tinha que salvar o mundo, eu tava lá de boa pescando. Tipo aquele japonês lá que tinha Play 1, tá ligado? Tinha como pescar em Digimon Mordi 1, além de levar os bichinhos para cagar. Tá, fala do GameCube aí, é o seguinte. Tá, eu só marquei um jogo. É porque eu realmente eu caguei muito pro GameCube. Eu gostei muito de Luigi's Mansion, tá ligado? Ah, era um, legal. Era um jogo muito bom, velho. Muito bom mesmo. Mas não, também não é tão essencial. Só escolhi porque tinha que escolher alguma só coisa. Só pra ter algum, né? Só pra ter algum. Vocês não joguem, não. Não vale a pena. Eu mandei a fase. Ah, pro cara. Eu sei quem é esse, sim. Ah. Então, você tinha que ficar pescando, cara. Era tão ruim que eu apaguei na minha memória, velho. Fez bem. Porra. Do Dreamcast eu lembrei do Nightmare Crafters 2. A GameCube. Ah, não, não marquei GameCube. Então fala Dreamcast. Dreamcast. Tá difícil. Nightmare Creatures 2, cara. Não conheço. Que você controlava um maluco com um machado. Como é que é o nome? Fala pausadamente. Nightmare. Melhor do que isso, eu vou escrever pausadamente. Nightmare Before Christmas. Ele pega e manda N. Creatures. Nightmare Creatures. Nightmare Creatures. Nightmare Creatures. Criatures. Nunca ouvi falar. Mas que jogo feio. Cara, deixa eu ver se eu já joguei. Ele é muito feio, cara. Ele é muito feio. Ele sobreviveu mal e porcamente. Mas também porque é um port de um jogo do Play 1, né? Mas a capinha era legal. A capinha era massa. Cara, e o jogo era maneiraço, cara. Vocês jogavam com esse jeito. Nossa, era gore. Gore pra caralho, cara. Era um doente mental fugindo de um asilo do século XIX. Sabe o que parece? Parece aquele maluco do Samurai X, velho. Ah, eu joguei isso. O Xixiu, cara. Xixiu. Eu não lembro o nome dele. Que isso, cara? Era muito ruim. Sabe o que era muito ruim? O jogo do Berserk. Nossa, ah, não. Era era horrível. Ah, o jogo do Berserk. Caralho, o jogo do Berserk. O jogo era do Berserk muito ruim, dava uma tristeza. Dá uma agora tristeza. Falou... Os comandos eram tão ruins, maluco. Você pensava, caralho, gato sinistrão, né? Não. O gato é foda, né? Por que, cara? Não. Era horrível. Não era. Ele era bem ruim. Não, e o outro que eu escolhi era, foi o Shenmue. Shenmue. Era uma... Tá na minha, mas era na numa minha vibe meio... Mas... Que se escreve assim. Mas a vibe do Berserk não era do Dynasty Warriors também? É, era mais ou menos. Era bem a mesma vibe. Contava aquela história... Eu não lembro se contava o começo, mas eu lembro que passava muito entre a parte que ele já pega a armadura lá e tá. E o Griffit já se tornou um pau no cu, tá ligado? Isso, isso. Não, é nesse pedaço mesmo. Eu acho que é, né? Não lembro se tinha alguma coisa de começo, talvez só a introdução, sei lá. Eu acho mas que era. Era muito. O jogo era. A história era ruim, a jogabilidade era ruim, a história era ruim. Aí... A jogabilidade era bem ruim, cara. Tanto que o jogo ele avançou quase tudo que tinha no mangá da época. E hoje em dia o mangá tem quase isso também. A cultura não desenhou mais muita coisa, né? Tá quase no mesmo lugar. Qual é que era o Shenmue? Shenmue, cara. Shenmue que é o jogo aberto lá do... Ah, tá. Lembrei. Sim, é do japonesinho que lutava e as lutas eram ruins. Mas era o jogo era fácil. Porque, ruim. As lutas eram naquele Active Time, né, cara? É, mais ou menos. Não, tinha lutinha que era meio... Era tão ruim que era meio um turno, assim, de lutinha, tá ligado? Mas... O restante do jogo era maneiro. Sim, cara. Explorar o jogo era muito gostoso. Era muito legal ir naquelas maquininhas e ficar pegando brinde, tá ligado? De chaveirinho. Eu adorava ficar naquela bosta. É, e nos arcades lá, jogando, sei lá, hang-on. Qualquer merda antiga da SEGA, tá ligado? É, jogando as merdas antigas da SEGA. Tem certeza que era maneiro? Dá uma olhada nesse bagulho que eu mandei aí, cara. Shenmue. Sim, cara, Shenmue era incrível, velho. A história era olha essa porra aí, cara. Maluco com cabelo raspado e mullet gigante, cara. Japão, os caras da SEGA. É o Luiz Caldas, cara. Luiz Caldas. O bagulho que eu acho foda de Shenmue, cara, uma coisa que me broxava muito era os horários, que você tinha hora pra fazer tudo. Tipo GTA no começo, que era muito chato, tá ligado? Tinha hora, pra encontrar uma pessoa tinha hora, pra você entrar na loja tinha hora. Outro negócio que eu acho Shenmue muito superestimado, cara. Eu, apesar de eu achar ele um jogo incrível, tá na minha lista, todo mundo tem que jogar, tipo, revolucionou mesmo um jogo de mundo aberto, mas não é tudo isso, tá ligado? Cara, o nível de liberdade era tamanho, era tão imbecil às vezes, cara. Eu tinha um colega meu que irritou a gente porque ele ficou 15 minutos pegando um escorredor de macarrão e ficava colocando na cara do personagem, cara. Ele ficou 15 minutos fazendo isso, cara, pra ver até que ponto ele podia irritar a gente. Né? É, cara, você podia fazer muita coisa mesmo. Tipo, você tinha uma liberdade foda lá. É, você preenchia em praticamente qualquer item. Tem, então, tem um outro jogo. Tem um outro jogo que é mais ou menos nessa mesma vibe, que ele é mais decente, não tem? Não sei falar na chuva lá. Heavy Rain. Tem que Heavy Rain? Já. Heavy Rain, acho que é Heavy Rain. Heavy Rain. Não, não. Heavy Rain. Não, Heavy Rain é um trago bem diferente. Sim, é bastante diferente. É tipo um filme, um pouco quase isso. O seguinte, tem de Dreamcast aí? Cara, tinha o Shenmue, né? Que já acabamos falando aí. Já foi. E tem, velho... Tem um dos jogos que eu mais gosto do Dreamcast, que é o Jet Set Radio lá, que você joga com um maluquinho que é patinador, né, patineiro, e você tem que ficar pichando a cidade, fazendo umas manobras, pegando uns bagulho. Eu achava muito massa, tá ligado? Me deixava, dava uma, tipo, era alegre jogar esse jogo, porque a trilha era muito boa, eu acho. E tem umas menções... Oi? Ah, alguém falou. Tem umas menções também pra Grandia 2, que é um ótimo jogo. Grandia 2 é bom, muito bom. É... Power Stone, que eu me diverti muito já jogando isso aí. Power Stone, se não... Power Stone, cara, era tipo um pré... Alguém não sabe colar Link, cara. É a Lili. Que porra, merda. Lili. Que isso, caralho. Matrix. Colou HTML de Super Amisto agora. Isso aí é o feed do Super Amisto. Você lembra do desenho do Power Stone também? Sim, lembro. O desenho era meio vergonha alheia, mas o jogo era muito bom. A Globo censurou por causa daquela guriazinha lá que era um cara, na verdade. Não lembro disso. Mas eu lembro que o jogo era muito bom pra você jogar com quatro pessoas, tá ligado? Era bem da hora. Qual a minazinha que era um cara? Eu acho que era indiana. Não, eu acho que era. Era a única mina que eu lembro, na real. E eu tenho o meu jogo que eu acho que é um RPG que eu guardo com mais carinho, assim, no coração, que chama Skies of Arcadia, tá ligado? Ah, sim, cara, dos piratas voador, cara. Isso, é um RPG futurista em que os piratas voam, então você tem treta de barco, voador, tipo... Cara, eu preciso baixar um emulador de Dreamcast só pra jogar essa bosta, tá ligado? É muito massa. Ah, outra coisa massa do Dreamcast é que o memory card dele você podia jogar algumas coisas, velho. Tipo, você tipo, jogava no memory card mesmo. Tinha a qualidade de um celular da Nokia lá, tá ligado? Mas capitinho, né? Deixa eu ver aqui, cara. Bom, estamos com 50 minutos. Foram. Você... Vamos passar pro Play 3 agora, cara? Tem mais algum... Bom, tem em Xbox One e PC, Xbox, né, cara? Xbox One a gente pode PC, falar... né? Eu não sei se Xbox One tem muita coisa, a gente pode falar bem rápido e já ir pro PC, que é onde que tem mais galera que tem o negócio aí. Exato. Pode ser, a gente deixa deixa o Play 3 em diante pra... Isso, as coisas a gente deixa pro próximo podcast, né, então. Isso. Show. Xbox, o que vocês têm? Eu não tenho nada. Nunca joguei essa porra. Vocês vão deixar pro próximo podcast pra minha pauta, então. Então tá, valeu. Vai dar deixar pro podcast o Play 3, essas coisas. O PC é nessa pauta ainda. PC aqui. Agora, velho. Ah, tá. Então se assim... Se não for eu, vou ficar muito puto. É, olha aí, ó. Na hora do PC, o editor corta, bota só no próximo podcast, tá ligado? Não. Cara, Xbox One, velho, rapidão. Eu tenho Fable 1, que, sério, é um jogo muito bom mesmo. E que envelheceu bem pra caramba, por sinal. E Halo, cara, Halo 1 é incrível, velho. De verdade. Você acabou de falar os dois jogos que eu ia falar sem ter jogado. É o dois jogos que presta do Xbox. É basicamente isso. Basicamente o que salva o Xbox é isso. O Gears of War já é do Xbox 360 ou é do 1? É do 360. Cara, né? Eu joguei uma versão cagada no PC, pra você ter ideia. Ah, um tinha no PC. Acho um que tinha, depois, né? É, depois não saiu mais, não, eu acho. Não, virou exclusivo depois. É, mas, cara, esses jogos são bons e Halo foi aí que desandou, né? Porque depois que Halo fez maior sucesso, começou Call of Duty, Modern Warfare, aí fodeu, tá aí o que tem a gente que tem até hoje essa bosta que virou, né? Mas são dois jogos. Ah, não, esquece. Então eu já esqueci. Já esqueci, na verdade nem foi. Eu ia falar de Army of Two, mas não é Xbox One. Eu acho que é 360. É o 360. Eu joguei no 360. E eu nunca joguei. Eu não sei jogar jogo de tiro sem ser. Arma de dois. Arma de dois. Ah, mas eu tenho um jogo de Play 3, não é agora. Não é agora. Se você falou alguma coisa de Play 3, não é, Vini. É que não deu pra entender nada. Ah, não, tá por mal aqui. É PC, Vini. PC. Ou de Apple. Se for de Apple também, pode ser. Se for otário, você é de Apple. For otário. Pô, mas vem, não é bem otário, né? Idiota, joga dinheiro no lixo. Vai, Godoka, fala do seu jogo de PC aí, cara. Então, como estamos limitados a apenas dois jogos por pessoa? Não, que é só dois. Porra, só dois por limite de praticidade, cara. Senão vão ficar meia hora. Vai ficar 50 podcasts, velho. Eu vou ter que enxugar os 7 jogos que eu separei, porque eu enxuguei muita coisa já. Mano, na finaleira tu fala, não tem problema. A gente tem que fazer um podcast só pra jogo de PC, cara. Vai rolar. Sim, mas fala aí, Godó. E vou meter a duas principais franquias, cara. A primeira, óbvio, Max Payne. Já rolou até post, né? Amor, e foi a primeira vez que eu... Foi, é eterno, cara. Primeira vez que eu realmente prestei atenção na história do jogo. Eu não entendi até porra porque... nenhuma. Eu prestei pra caralho, mas não entendi porra nenhuma. Entendi que é um drogado que sai dando peixinho, atirando nos vagabundos. Vocês não jogaram nem no dublado? Teve versão dublada de Max Payne. Cadê uma droga, cara? Eles tomam uma droga que deixa lento. Ah, não, isso é um filme. Isso é o Juiz Dredd. No Max Payne tinha uma droga lá que os caras tomavam e... Acabou. Cara, eu dormi vendo, então eu posso estar inventando isso. Como ninguém aqui assistiu, então acho que o seu tá mais próximo da verdade, né? Na história de Max Payne, você é um policial. Você é um policial em ascensão. É o Mark. Um dia chega na sua casa e a sua mulher, sua filha e bebê foram assassinadas. É, os caras estavam vidrados numa droga nova. Eu ouvi. É tenso essa cena. Bebê morto. Eu quero punhar. Aí depois o que você faz? Eu ouvi o Alburguete falando, cara. Depois da droga. Depois o Max. Depois você pega o jaquetão. Morreu, ele fuma pedra. Você pega o jaquetão preto, escolhe a pílula vermelha e sai dando Matrix por aí, tá ligado? É isso que você faz depois. Você entra pra divisão de narcóticos pra descobrir. Só que você entra disfarçado, você entra trabalhando pros mafiosos. E só tem um cara na narcóticos inteira que sabe que você é um policial disfarçado. E cara, eu vou ter que repetir isso de novo, velho. Por que sempre é uma pessoa só que sabe essas merda, sei, velho? Eu não sei, essa é pessoa muito isso. Sempre vai morrer e tu vai estar fudido no bagulho. É, Deus Ex Machina, cara. Não tenta entender. Caralho, é muito retardo, velho. É sempre uma ou duas pessoas começa... e o vilão sabe quem são essas pessoas. Fazem isso para a informação não vazar de que existe um infiltrado. Porra. E tem umas cenas fodas no Max Payne, por exemplo. Tem uma hora que você é cercado pela polícia. E você é um policial, caralho. Você não atira na polícia, mas a polícia abre fogo em você à vontade. Então você tem que atravessar um cantinho lá, uma janelinha, correndo, porque você não vai atirar nos caras, você não pode atirar nos caras. Se atirar neles, eles não vão morrer. Você pode usar trainer e não ter que se preocupar com... Eu usei, eu joguei uma vez e as outras foi só com cheat code, só pra seguir a história. Eu usava aquele, como é que é o trainer, aquele que é o super pulo, que ele dá um pulo de 10 vezes maior. Max Payne 2. Aí tu ia embora da fase, bugava ela. É o jump 10, jump... 20 e jump 30. Opa, caí do prédio. Pera aí, pessoal. Jump 30. Voltar pela janelinha. Voltei. Ou aquela fase que você tem que ficar... Você tá com a Mona Sachs, você tem que proteger o Max no Max Payne 2? Sim, eu ia junto com ele. Eu ia junto com ele, mas tava todo mundo lá embaixo. Depois dava jump 30. Tinha que voltar pra janelinha. Era isso. Ai, cara, que... demais, velho. Pô, Max Payne é massa, cara. É massa. Era muito divertido, cara. Eu adorava no 2. O Max Payne tá na minha pauta aqui também. Eu adorava no 2 porque, cara, muita coisa, muitos móveis saiu do lugar, assim, no negócio. Então, às vezes, cara, eu abria... Não, né? É desnecessário, mas às vezes eu abria umas portas, atirava um monte de granada, fechava e depois abria pra ver como ficou a decoração. Tudo fudido, né, cara? Tudo queimado, revirado. A primeira vez que o Max mata alguém no jogo 2, ele tá no hospital e surge um cara com a cara de capuz e tal. E sim, fica em bullet time, fica em câmera lenta. Aí que você descobre que o bullet time agora mudou. Você dá os mergulhos sem gastar bullet time, ou você pode andar normalmente e tá usando bullet time. Uhum. E quando você atira nesse cara e ele sai atrás, ele bate numa porra do armarinho e derruba a caixa, derruba balde, derruba tudo. Você fala, que tá acontecendo? Você pensa, caralho, tá... é realista demais, velho. A física sendo aplicada. Fotorrealismo puro. Um boneco quadrado, muito, parece muito um... realista. Eu tô aqui varrendo meu chão, daí dá um bullet time, assim, eu varro tudo de rapa. Parece um cabelo do Will Smith, tá ligado? Quadradolão, bizarro, assim, é. Maluco no pedaço, vai lá. Peraí, não foi esse Max Payne que acabou com ele vindo pro Brasil? Que ele tava aparecendo no 3. Esse é o 3. Eu não joguei, cara. Eu não joguei o 3. É muito bom. Por preguiça, por pura preguiça. Max Payne 3 é duro de matar 4. É mais explosão, menos história. É duro de matar 4, que é uma bosta, né? Porque ele tá tipo no Brasil e São Paulo, e daí a favela é que nem no Rio. Pô, peixe. Tipo, não, aí que você se engana. Não, é que os dubladores lá, são todos cariocas. Eles falam com sotaque carioca. Os dubladores são cariocas, mas o galera da Rockstar veio pra São Paulo e fez mapeamento. Todos eles foram sequestrados. Veio pra São Paulo, foram lá no Morro do Alemão, em São Paulo, né? Fizeram todo um bagulho. Não, mas eles fizeram mapeamento digital pra fazer as favelas, cara. Eles perderam grande parte do bem. Tem uma hora que eles usaram pra mapear. Tudo bem, tem uma hora que tem uma perseguição de barco que parece nos pântanos da Louisiana, mas... Exato. Essa fase é muito... Pô, é a hora que vai ter explosão, né, mano? É. Tipo, pô, meu parceiro, passa biscoito aí, meu parceiro. Passa ketchup na pizza, parceiro. Na época eu tinha jogado. Na época eu tinha jogado no meu computador cagado, então essa fase travava muito, assim, era muito explosão. Tipo, 5 de FPS, tá ligado? Mas é um jogaço, cara. O jogo deixou de ser um jogo bom e virou um jogo da Rockstar, sabe? Só explosão. Mas é legal, cara. Não é ruim, necessariamente. Não, é muito bom, cara. É muito legal. Não, é muito bom. É muito bom, mas é mais Max Rockstar, Payne, né? É Max Payne drogado e prostituído, cara. É muito foda. Quem não... É Max Heisenberg, cara. Swaste. Swaste. Tá de perfeito chupando um pioca em troca de umas balas da time, cara. Bullet time, cara. Faz isso. Puta, realmente eu abri aqui o gráfico do Max Payne 2 que envelheceu muito mal, cara. Eu ainda gosto, cara, você acredita? É muito quadradolão. A diferença do 1 pro 2 já é gritante, cara. É gritante. Não, o 1 envelheceu mal demais. Não, sim, a diferença é bizarra, cara. Envelheceu tão mal assim? Acho que sim, né? Eu acho que. É, eu acho que um envelheceu porcamente mal, cara. Eu acho que o 2 não envelheceu tão mal, né? Não, o 2 não tem tanto, é verdade. O 2 ainda é bom. É verdade, o 1 envelheceu pessimamente, é verdade. Tá, eu tinha esquecido. O 1 tá os carinha, tipo, um pouco acima do. Do GoldenEye, tá ligado? Tipo, é uma das piores... Já é um feito melhorável, é considerável, cara, por sinal. E tipo, é uma das piores inteligências artificiais que eu já vi. Eu fiquei parado atrás de uma caixa, atrás de uma caixa. Aí vinha um bicho, eu tava com a shotgun. Ele aparecia, eu dava um tiro e ele caía. Aí vinha outro fazendo o mesmo sim, roteiro, o fica, mesmo roteirinho. É, se virar um corpo chão. Muito fácil, cara. Sim, era muito tranquilo. Ou, no 2 já não. Eu não sei se. Eu não lembro se no 1 tinha. No 3 com certeza tinha. No 2 eu não lembro, porque o cara. Ele, acho que você podia andar com duas ou três armas, não sei. E ele ia carregando na mão mesmo as armas. Acho que no 2 já tinha isso. No 2 já tinha. No 2 é isso. Na hora que ele carrega o bullet time, ele só dá uma girada de corpo e já carrega tudo. Não, o que eu digo é as armas. Ele anda com as armas, tipo, na mão, pendurada, assim, não tira do. Ah, não, isso é só no 3. É só no 3? Ah, tá. Achei que tivesse no 2 também. Isso eu gostei muito. Que porco esse. Muito porco, né? Isso é isso, vai. Ah, isso também, cara. Os corpinhos nos bonecos, né, cara? Por isso que eu também tocava granada em tudo depois que morri. Então voava um ragdoll lascado, cara. É. Um realismo lindo, né? Faz o Waste. Ah, tá, o. Começar com um clássico do Kinuken 3D? Eu acho que é. Foda. Foda, cara. Sim, foda, bem foda mesmo. É bem foda, cara. Ai, mas. Eu jogava no 64, mas era quase a mesma coisa. É, com exceção da censura, né, cara? Existe uma diferença entre clássico e velho pra caralho. Tipo, o Wolfenstein é velho pra caralho. O Wolfenstein é velho pra caralho. E é clássico também. Não, o Wolfenstein também é clássico, velho. Não, assim, cara, mas ele tá, assim, bem velho. Tipo, no mesmo nível, acho que o clássico mesmo é Doom, né, cara? Não, só é clássico se incentivou o cara a entrar no shopping, no cinema, atirando em todo mundo. Assim. Ah, então é Duke Nukem 3D. Aí é clássico. É Duke Nukem. É clássico. E tá acima das críticas. Ai, mas é um humor tão juvenil, tão masculinizado, que não sei o que. Que é um humor que não convence mais ninguém, que não sei o que. Convence sim. Mas na época era muito engraçado. Na época era muito engraçado e ainda é bom. Vamos se fuder. Cara, olha aqui essa mina, a mina que era de papelão, né? Porque tu virava pro lado. Papelão, uhum. Ela continuava no 2D. Era reto, né, cara? E olha só, cara, se tu aperta esse botão aqui, ele dá dinheiro pra mina. Cara, caralho, que vibe! E se você mata ela, os porcos ficam putos da vida, né, cara? Começa a transportar vários pra te matar, tá ligado? Exatamente. Tipo... I've got balls of steel. Balls of steel. Piece of cake. Mano, eu acho que é o jogo que tem o maior número de frase feita. De efeito. Era, cara. Eu fico muito triste pelo Duke Nukem lá, o... Forever, cara. Da Gearbox lá ser tão ruim. Puta, né, cara? Velho, porque, cara, é um personagem muito engraçado, assim. Um que eu gostava de jogar no computador, velho, que eu lembro que eu joguei quando eu consegui colocar 512 de memória no meu computador. Caralho, ostentando memória pro Duke Nukem, que era o Duke Nukem Manhattan Project, que ele era tipo um jogo de plataforma com o Duke Nukem. Ele viajava na maionese, tinha um monte de luz, assim, o balde... Não, tipo. ele era visto de lado, sabe? Ele era em side-scrolling, assim, só que era muito legal, era um jogo primeiro e segundo Duke Nukem foi um side-scrolling. Isso, e aí esse Manhattan Project ele era tipo uma homenagem, assim. Pô, eu gostava de jogar, cara, achava muito divertido esse jogo. Você não reparou, Vini? É Duke Nukem 3D e o quarto é o Forever. Mas deve ser essa lógica mesmo, acho. Talvez. Mas o do Manhattan deve ser o melhor, cara. Projeto do Manhattan. Caralho, porra, esse jogo. É projeto do Manhattan, é o Manhattan desenhando uma... Porra, uma planta de um bagulho, dos bichos vindo matando o cara, e tem a porra do balde, tu tem que achar a merda do balde. Porra, o objetivo do jogo é achar o balde. É achar o balde. Tipo, é ele com a planta do apartamento, assim, procurando o balde não está aqui, cadê o balde? O balde. É tipo um adventure, tudo que você faz é ao contrário, é tudo bugado. É. A ideia é achar o balde. Tem uma vibe meio portal, assim. Nossa, achei que você ia falar pornô, tipo, pornô. Cara, não quero isso, não. Não, é legal, não, isso, cara. Também, né, cara? A primeira estágio é tipo na zona mesmo de Los Angeles, né, cara? Com os puteiros. Uhum. As revistarias de livro pornô, cara. Ah, mas era divertido, cara. Puta, na época o cara se divertia. Rodar, hoje em dia roda, acho que uma calculadora científica, né? Cara, e acho que foi um dos primeiros que eu vi o pessoal fazendo muito, muito mod. É esse aí, cara. Uhum. Rolou uma comunidade de mods muito grande. Ainda rola, ainda. Ainda tem nego fazendo mod do Duke Nukem 3D, cara. O cara faz, né, velho? O outro é o Civilization Beyond Earth, né, cara? Ele me consumiu. Já jogou Pillars? Pillars? Pillars of Earth. Pillars of Earth. É, acho que é Pillars of Earth. Não, cara, não. Pillars of Eternity. É, Pillars of Eternity, essa porra aí. Não joguei. Que mesma vibe? É, melhor. Baldur's Gate também. É, um isométricozinho legal, cara. Era bonito, eu lembro, né, o Vini? Achei que tu ia curtir essa porra aí. É, porque tem o Pillars of Eternity, que é tipo Baldur's Gate, e tem o Pillars of Earth. Sim. Ah, tem... Não, é o Pillars of Eternity. Deixa eu fazer uma buscolona aqui. Pillars of the Earth, é isso? Não, isso aqui é uma série, que porra é essa? Que é uma minissérie. Pillars of Earth é uma Pilar série. Pilar da Terra. Eu já tentei assistir, mas não dá, cara. Mas é o Pillars of Eternity que eu tava falando. Ah, esse aí mesmo. Ah, tá, não, sim. Eu nunca joguei, mas eu tô ligado que jogo que é. Ah, mas aí o Godoka não gosta de isométrico, eu também não vou gostar. Godoka não gosta, então eu curto pra caralho. Meu jogo. Ah, é um saco, isométrico. Muito cara, foda. Disse, cara, True Lies é tribom, velho. True Lies é tribom. Que tu tá falando, cara? Pearl Jam é uma banda isométrica que tu gosta, cara. É, bom, de onde o Godoka viu o show, realmente tava isométrico. Tava isométrico. A minha visão era isométrica. Segui. Fala os teus de PC aí. Cara, PC eu separei Spec Ops The Line, que... Podia estar em Xbox, Play 3, mas falei em PC mesmo, foda-se. É, tipo, não, a história é manjada, é tipo, a narrativa é incrível, tá ligado? Tipo, você é um soldado que vai pra guerra, tipo, você vai resgatar um pelotão lá, e começa a rolar os desastres da guerra, né? Eu, tipo, não vou dar muito spoiler aqui, porque, velho, o jogo é pesado demais, assim, tipo... É muito... Qual? Spec Ops? Spec Ops The Line. E, cara, se alguém conseguir jogar, nem que for pra baixar ali no Pirate Bay da vida aí, mano, instala que vale muito a pena, assim. A narrativa é muito boa, tipo, velho, te faz parar, tipo, depois você acaba o jogo, tipo, você toma um monte de ação, assim, tá ligado? Pra depois vem um final tacando na tua cara tudo que você fez, que obviamente é ruim, né? E, cara, você fica refletindo por mó cota. Eu fiquei refletindo um mó tempo, tipo, caralho, eu não sabia que eu era tão monstro assim, tá ligado? Isso me lembrou o final do Valiant Hearts, cara. Puta, o final do Valiant Hearts é triste. Putz, é muito triste, cara, e tu não quer fazer aquele final, sabe? Tu não tem como escapar. Você não tem escolha, ou você faz isso e fica parado pra sempre. Pô, Valiant Hearts foi um ótimo, puta, um ótimo jogo, assim, de história, velho. Mas, tipo, caralho. O Spec Ops The Line pega todos os clichês máximos de jogo de tiro. Tipo, teu maluco é fodão, não tem sentimento, vai salvar todo mundo, é imortal, é pau no cu, tá ligado? E, tipo, desconstrói isso de uma maneira genial, assim, tá ligado? Tipo, é um dos meus jogos preferidos de todos os tempos. Tu é um gariba com 38, assim, no jogo. Então. Ah, só que você não é bucha, né, cara? Maneiro, cara, maneiro. Vou dar uma testada nesse aí. Sim, cara. Baixa Piratex que vale muito a pena. Tipo, é um jogo sensacional. Vê se é Spec Ops, é Spec Ops especial. Especial tipo a pai, né? O gariba segurando um 38. É Spec Ops Blue Pill. Você tem que ir atrás da pílula azul. E eu também tenho aqui, só vou citar, porque eu tô com preguiça de falar, Team Fortress 2, que é acho que pra mim é o jogo de tiro definitivo, o multiplayer de competitivo, sei lá, de tiro. Bom. Muito bom. É, muito bom, que eu desisti depois de ter apresentado pros amiches. Normal. Pior que eu acho que eu joguei isso uma vez, cara. Joguei uma vez só. Acho que foi quando tava o Nicolas. Acho que a gente jogou com isso. Eu acho que foi. E eu achei uma bosta. E também tem os Adventures da LucasArts, cara, que acho que foram os jogos que mais marcaram minha infância, assim, sei lá, cara. E acho que é isso. Os da Ilha da Garapa. Acho que é isso. É, tem Monkey Island, Full Throttle, Green... É, eu coloquei na minha lista aqui, eu coloquei esse Full Throttle. Essa porra. Porque porra. Full Throttle era um Adventure, assim, que o... Um primo meu tinha o CD, cara, eu enxergava assim na prateleira dele, eu de porra, cara, eu queria ter um computador só pra jogar esse jogo. Isso. Tipo, é, exato. Eu não tinha nem computador, tá ligado? Porque eu olhava atrás assim, via aqueles as animações, assim. Você pensa, cara, caralho, velho. Isso aqui deve ser muito foda. E eu fui jogar assim. Disquetes, velho. Eu fui jogar. Não, já era CD Runas. Não, mas também tinha disquete. Também tinha disquete. Aí eu fui jogar, velho, uma caralhada de anos depois, e eu curti muito, mano, eu curti muito, assim, era divertido, aquela vibe dos motoqueiros, Polycats, a trilha é foda. Ah, mano, o jogo é demais, assim. Eu acho que Full Throttle era o melhor adventure que eu joguei. E eu sou péssimo em adventure, né, cara, então eu costumo não jogar. Eu apanhava muito. Eu apanho muito, então o Full Throttle foi um que eu peguei pra jogar mesmo, assim, dessa época, assim, todos os adventure, foi o Full Throttle. Eu gosto muito de ver alguém bom jogando adventure, cara, eu mesmo sou muito ruim. Ah, não, eu gosto muito eu gosto muito de tentar, cara, porque você se mata, depois de lá 2 dias pensando, você não tá no banho, de repente, caralho, se eu tentar isso aí e dar certo. Sai o cara pelado do chuveiro, né? Assim, a mãe do cara xingando, o cara sai pelado, correndo, vai meter a mão no computador. Mano. Full Throttle, eu acho que foi o melhor adventure que eu já vi, assim. Mas eu gosto mais do Monkey Island, e o que eu mais lembro é o Grim Fandango, tá ligado? Aquela parte lá do Manny dar toda a volta pra fingir a gravação e depois pegar o carro, cara, é sensacional. Sim. É sensacional. Falou. É muito bom. Eu comprei o Grim Fandango ainda nem instalei, cara. Puta, cara. Falta de tempo, cara. É, você vai ter que se dedicar, porque é treta passar dos negócios, tá ligado? Nossa, mas vale a pena. Eu tava jogando ele, eu digo, caralho, velho. E eu fiquei aqui, mano, eu não sei mais o que eu faço. Eu lembro eu não consigo mais, tá ligado? Eu vou só colocar aqui na internet aqui esse pedacinho, eu olhei assim. Não, o bagulho tava na minha cara, vai se fuder. Não dá, cara, eu sou muito péssimo em advento, mas eu adoro o gênero, assim. Vini, o que tem de PC aí? Nada. Isso que era a maior pauta de PC, dele. Então, eu separei dois aqui. Eu separei aqui então o Neverwinter Nights 1, que eu joguei pra caralho, porque eu não tinha mais amigos, e daí eu queria jogar RPG. Eu jogava só. todos já tinham ido embora, né, velho? Tem muito, cara. É que na verdade aconteceu o seguinte: eu jogava muito D&D. Eu joguei um ano e meio com o mesmo grupo. Daí rolou umas tretas, me enchi o saco dos caras e decidi parar de jogar RPG. Aí eu parei de jogar RPG e daí comecei a jogar Neverwinter no PC mesmo. Assim, eu comprei o jogo e as duas expansões que tinha. Eu tenho até hoje guardadinho aqui, bonitinho. Eu gostava pra caralho de jogar essa porra, cara. Porque daí eu podia jogar, fazer isso que eu queria, nem encher o saco. Aí tipo, era Dungeons and Dragons, só que no computador, tá ligado? E era um gráfico um pouquinho bem melhor do que o do Baldur's Gate, que era isométrico. Do que os gráficos da imaginação dele. É, o gráfico da minha imaginação, ele é um pouco melhor, mas... Ele era maneiro, assim, pela jogabilidade também, porque eu já conhecia o sistema, então, porque, tipo, ficaria muito mais fácil pra mim jogar no computador. E eu sei que é um jogo que apresentou o Dungeons and Dragons pra muita gente também. Tipo, o sistema é igual, só que não tem computador jogando pra ti. Então, foi um jogo que eu joguei pra caralho, assim. Tanto a Cidadela dos Drow, lá no final das expansões, lá, com os bagulhos a foder pra caralho. Tipo, e tinha um monte da história do cenário de Forgotten Realms que eu achava maneiro. Porque eu curto jogar os joguinhos mais pela história deles do que pela jogabilidade ou pelo gráfico em si. É, e a história do Neverwinter Nights, ela é recheada de um monte de coisa. Tem, cara, um monte de side quests, quase. Vini, você devia jogar Knights of Pen and Paper, cara, é verdade, cara. É um jogo chamado Knights of Pen and Paper, né? É tipo Cavaleiros do Lápis, da caneta e do papel. É nacional nesse negócio, né? É, sim, da Behold, né? Só que o 1, o 2 já não é muito bom, não. o foda, Vini, é que, tipo, são umas pessoas, tá ligado? Começa jogando dois ou três na mesa, não me lembro direito. E, tipo, o mestre começa a narrar uma aventura. E, tipo, vocês continuam sempre sentados, cada um tem a sua classe, você monta os bonecos sempre que você quer. É por turno, você vai selecionando quem vai atacando. E conforme o mestre vai passando pelos cenários, tipo, todo o cenário em volta do que você tá vai mudando. Então, tipo, a mesa é customizada, sei lá, você tá num deserto, os bonecos estão no meio de um deserto com a mesa sentada. E, tipo, é uma ambientação foda de RPG, de mesa, assim, tá ligado? Os personagens não saem daquela mesa ali, mas vai mudando o ambiente em volta enquanto tu tá jogando, assim. E é tudo bem narrado, tipo, que ele vai falando, ah, você vai andando, tem uma porta aqui, o que que você faz? Você entra na porta, você vai reto, você, tipo, caralho, é muito massa, tipo, você quer dar vibe mesmo, você vai curtir. Tipo, é que dentro desses jogos de aventura, até, tudo bem que vai rolar um episódio especial, acho que só sobre jogos de PC, e eu vou poder falar sobre um monte de jogos que eu curto. Mas, tipo, essa é a vibe do jogo que eu curti, uma coisa mais das antigas, assim, sabe? Só que, tipo, era a vantagem de não precisar ter toda aquela galera, toda aquela parafernália de dado e juntar 300 mil negros pra fazer uma aventura de RPG, sabe? Só que tipo, esse maneiro que eu tô falando, esse aí, é RPGzão mesmo, cara. Você tem que só ler, você não... Basicamente, a única forma de você jogar é gerenciar item e turno, tá ligado? E escolhe a ação, porque você nem mexe os bonecos na tela, é bem massa. É o RPG sem a interpretação, né? Mas uma coisa voltada mais pra mecânica de jogo. Uhum, então, é tipo, é foda, cara. Quando você tiver um tempo baixo, o jogo é curtinho, é tudo em pixel art, então, tipo... Mega de boa, roda em qualquer PC, no teu também vai rodar. Mandei umas coisas. Eu acho difícil, cara, rodar no meu PC. Não, roda sim. Tem até um Obelix ali no link que o Edson mandou. É, olha aí, cara. Cara, só pra te ter uma ideia, meu PC não rodava o Popcorn Time, velho. Tá, Popcorn Time é pesado, cara. É, tem altos filmes pesados aí, você joga mais levinho. Cara, falta mais alguém aí pra falar? Sim, falta eu falar o meu segundo jogo. Ah, então fala, por favor. Porra, também, meu segundo. Meu então segundo jogo. Mas que é o Knights of Old Republic 2. O Edson falou o Max Payne 1, Max Payne 2 e Max Payne 3. Porra! Não, é franquia, isso não conta. Porra, deixa eu falar então, caralho. Que é o Knights of Old Republic 2. Que esse eu joguei pra caralho. Joguei muitas vezes esse jogo, só que era tipo, era sempre alternando, tá ligado? Tipo, agora você do bem. Agora você bem, agora você do agora mal. Você bem, agora você é semi do bem, agora você do mal pra caralho, tá ligado? Então, tipo, eu ia fazer isso com um, mas bugou. E teve uma época que eu tava tão na noia, cara. Olha o nível da insanidade da pessoa que eu decidi. Você é um Grey Jedi, cara. Como é que você... Eu vou tentar ficar ali na meiuca entre o bem e o mal, tá ligado? Na meiuca, tinha um nível, assim, máximo, meiuca. Mínimo, meiuca. Eu vou ficar ali e aí eu não vou sair dali, porque daí eu vou ser, tipo, o Grey Jedi, eu vou ser o cara que tá entre a luz e o lado negro e tal, e eu vou ser foda pra... Não dava, cara, não dava. Só que Knights of the Old Republic é tipo a história definitiva de Star Wars, cara. Tipo, é o que vale. Pra mim é o que vale de Star Wars, velho. Tipo, cara, pra quem curte Star Wars, assim, que é putinha, que nem eu, assim, é. Vai curtir pra cacete, assim. O cara vai curtir pra cacete, cara. Então, claro, tu não vai jogar Knights of the Old Republic se tu quiser jogar com um soldado ou com um outro. Tu vai ser um Jedi, né? Skywalker. É, tu vai ser um Jedi, tu vai lutar na Old Republic. Um Sith, né? Tipo. É um Sith, né, cara? Tipo, mas é o que vai ser. Mas é a fuder, cara. Maneiro pra caralho o jogo, vale muito a pena. E é horas de diversão que vão ser bem gastas, assim. Ah, é BioWare, né, cara? BioWare é pedante, mas é bom. Contrário, cara, Neverwinter Nights 1 também é da BioWare, cara. Então, é, eu não manjo. É, sim, é da BioWare. Eu só acho engraçado isso do Knights of the Old Republic, que acho que 5 mil anos, né? Sei lá, tá na cronologia. É 5 mil anos. 5 mil anos. Anos e tipo, é a mesma tecnologia, tá ligado? Eu usava só aço mandaloriano, eu não usei sabre de luz, pra você ter ideia. Ah, mas tem lá, tá ligado? A mesma tecnologia tem que eles têm 5 mil anos depois. Eles são hipster. Eu achei que... É, eles são tudo hipster. É que eu achei que ia ter o sabre de luz com o cabinho pra ligar na fonte de energia. Eu achei que ia ter umas putaria dessa. Ia também ser ligado na tomada, ia precisar de uma extensão. É. Mas, cara, os primeiros sabres de luz, eles tinham tipo uma tomadinha. Era no cinto. Que eles ligavam no cinto e aí eles lutavam com uma tomadinha no sabre de luz, cara. Parece um cordãozinho, né? Um cadarço. Mas não rolou. Eu também achei essa discrepância tecnológica, vamos falar bonito. Mas tudo bem, cara. Era maneiro. Tudo assim, na real. É, não. Não me incomodou. Eu só acho engraçado, assim. Se fosse, tipo, um universo de merda que nem Warhammer, que você entende que a tecnologia não avança em 10 mil anos porque é um universo de merda. De merda, em que é proibido avançar. Falando nisso, eu achei essa imagem aqui, mandar pro Godoka. Então vamos rapidamente aí, Godoka, fala teu outro aí. Porra, é outra franquia, eu infelizmente vou ter que deixar Half-Life pra... Pros últimos, né? Deixa tipo de PC, deixa tipo de quando, PC. Quando sair. É. PC é o de agora, né? Mas quando sair Half-Life 3, a gente fala. Cara, Deus Ex. Oh, massa, hein, massa. Puta, eu não curto jogo de tiro em primeira pessoa. Eu fiquei anos sem jogar. Primeiro jogo de tiro em primeira pessoa. O primeiro jogo que eu joguei, que eu falei, caralho, no PC, foi um tiro em primeira pessoa. Que foi o Hexen 2. Aí depois disso, depois que eu conheci Max Payne, pra mim, o único jogo que o jogo só prestasse se fosse em terceira pessoa. Se fosse em primeira pessoa, era um lixo. Até que eu conheci Deus Ex, cara, que era um jogo. Puta que pariu, é uma história do caralho. Hoje eu não lembro de nada da história. Mas eu lembro que era. É bonito, o jogo é muito bonito. Não, hoje não. A história é muito legal, recomendo a todos. Não lembro, mas ela é muito boa. Cara, não, ela tem as... envelheceu bem, cara. Não, envelheceu mal pra caralho. Sério? Aham, uhum, ele é tem as pegadas cyberpunk, gente, por isso que é legal. Eu gosto que ele é muito dourado, cara. Muito dourado mesmo. Ou esse não, é esse é o Human Revolution. Esse é o mais novo, eu acho. O Deus Ex antigo é azul. Eu acho que esse é muito azul, é verdade. O segundo, sei lá, ele é muito cinza e o terceiro, uhum, ele é muito dourado, é verdade. É, foda-se. A cor, ninguém liga pra cor, só os designers, viado, cacete. Você é um cara de elite fodão, que tem que completar as missões lá, e tá tendo um atentado terrorista global, e você tem que evitar, e você percebe que, na verdade, os terroristas estão do lado certo. E o Deus Ex Human Revolution, ele já tem uma história, pra mim, que pega mais, que ele pega a parte da transhumanidade. Do até que ponto um ser humano pode mudar o seu corpo e ainda continuar sendo chamado de ser humano. Ser chamado de ser humano. Isso é massa, cara. Esses jogos que levantam questões mais filosóficas e que fazem pensar um pouco, assim, eu acho que foder. Tipo, que nem aquele jogo que o Segui falou lá, que tipo, tu toma as decisões e isso começa a fazer tu pensar, sim, mais sobre a vida. Cara, é esse tipo de jogo que eu acho maneiro, sabe? É o jogo que vai ter um impacto no cara. Sim, e esse é um jogo de final, viu? Ele é um jogo de escolhas. Ele, acho que é um dos primeiros jogos de escolha que surgiram. Ele tinha, assim, na época, o gráfico dele foi impressionante. Hoje em dia é horrível. Mas ele tem esse negócio de escolha. Ele era aqueles... Um dos primeiros jogos que tinha aqueles diálogos que você tinha 4 ou 5 respostas diferentes pra dar. Fallout. E cada resposta que você surgiu com Deus Ex. E não, cada Fallout resposta... é anterior, cara. Fallout o isométrico? 1. O isométrico já era assim? Sim. Porra. E tipo, tem os finais diferentes e tal. É um jogaço, cara. É um jogaço. É legal, e eu tô passando os screenshots aí, consegui ver o tanto. Eu confundi com o Deus Ex mais novo. Eu já. Nossa, é legal Revolution. Que é um treco cyberpunk, né, cara? Que é um. Tem um serveró ali, ó. É uma cena que meio que já tinha saído de moda, digamos. Assim, sim, e voltou com tudo no Deus Ex. Eu tinha meio que morrido na metade dos anos 90, mais ou menos. Bem, cara. Então, deixa. Vamos encerrar, cara. O Zwaste já falou os teus dois, né, Zwaste? Eu tinha falado. Já, já. Então, Segui, tem mais algum aí? Tu já falou dois também? Não, já falei meus dois já. Ah, então vamos encerrar e vamos deixar pra um. Vamos fazer depois um podcast só de PC. PC, convoca os amigos aí que. Os manjadores que comentam, que queiram participar, para ajudar a gente. Não precisa, cara. Nós temos 300 mil jogos aqui, só eu e o Godoka temos uma caralhada de jogo. Uma caralhada. Os caras também tem, deixa os caras falar. Não precisa, cara. O redator também não escreve. Eu, o redator também não. É, mas eu sou redator, porra. Pau no cu de que não é redator, cara. Foda-se. Então, aí, galera, a gente ainda vai ter outro episódio ainda falando de Play 3, Xbox 360, Wii, essas porra toda aí mais atual. Então, vamos finalizar aí. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Uhum. Deu um barulho muito sinistro aqui, cara. Então, vamos lá, galera. Curtam o nosso Facebook aí. Entrem lá na Sala da Delícia, no Facebook também. Mandem post pra gente pra poder participar desse podcast aí, contato@superamistos.com. Nem manda. Cala a boca, Vini. Não manda, tô precisando de texto. Então, vamos, a gente tá precisando de texto. 3 posts já pode pedir música, sabe o jeito, já foi instaurado. Acessem lá o Proibidão dos Amistos, comentem, senão eu vou parar de postar putaria lá também. Porque senão quem começa a postar putaria lá sou eu. Isso aí. É, bom que tu começar mesmo. Vamos lá, galera, até semana que vem. Falou, abraço, tchau. Chega que não aguento mais. Deixa os garotos brincar.